Chame 722, chame Recife, frequência 1251, né? Caso negativo 13325. E tem mais duas frequências, por gentileza, vamos anotar. É 1260, 1288. Boa viagem, Web. 251, momento. Repete, por gentileza, aí, pra gente. A primária é 1251 com a secundária 13325. E nós temos no setor também 1260 e 1288. Acredito que uma dessas frequências só consiga falar com o centro de controle e prosseguir no seu voo seguro. Psico, Zico no 4, correto cotejamento, chame para o push acionamento. Para o pushback acionamento, Psico, Zico no 4. Pode considerar a restrição de velocidade em pelo Protan 3153, senhor? 3153, eu vou deixar a velocidade a seu critério. Prato. Gol no 715, 360 Brasília, está autorizado pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida gole, transição Ofito, transponder é 5136 e o controle opera em 119 decimal 8, cotejo. Controle, gol 17. O gol no 715 está correto o cotejamento, chama pronto para o puxa acionamento. Do plano frente. 915, nós fazemos já está pronto. Se pudesse tentar avisar. 915, tá, ok. Na hora certa 36. Deve constar no sistema aqui mais uns 9 minutinhos no máximo. Assim que entrar no sistema aqui o plano, a gente atualiza de imediato, ok? Mantém essa frequência? Pode sintonizar o solo em 129, por gentileza. Escuta. Tá 3153 em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chama 11895. Tá, confirma 18? 95. 1895, obrigado. Então, 3153, estabilizado final 10, baixou e travou. Dan 3153, bom dia, avistado, pista 10, pouso autorizado, entre 90 graus com 4 nós. Está autorizado, pô. O Dan 3153, está confirmado 1014. 1014, 1014, 90 com 4 nós. Obrigado. 0 no 4. 1014, vai chamar pro táxi no negócio. O 1804, livre posicionamento no 10, chama para o táxi, que negar, 1014. Livre no 1804. Azul 4069, pronto, puxa, acionamento. Autorizado, 4069, Kenegão 04, chama para o táxi. Sim, a gente vai chamar para o táxi, 4069. Mike, então Juliette 280 para Teresina, copia? Vamos Juliette, autorizado, nível de voo 280 para Teresina. A rota é direto para Petrolina, após direto para Teresina. Decolando da cabeceira 10 para a curva esquerda. Oh, perdão, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas após curva à esquerda para interceptar radial 350 até 20 milhas de Salvador. Após voa para a posição Albo e após direto para Teresina. Perdão, para Petrolina. O transponder é 5151 e o controle em 198, cortejo. Aqui está o autorizado para Teresina, 280. Rota plano. Agora, desce à esquerda para tirar. Então. Para testar a radial 350 até a posição Alvo, 20 milhas. 20 milhas após a posição Alvo. Após Alvo, direto Petrolina, depois direto 13. Né? Controle 19,8, transponder 5,5. Correto, Mike, Tango, Juliette, chame pronto para o pushback e acionamento no pátio 3. Tá lá, quando pronto para o acionamento, Mike, tá pronto. Alô, 3153, livrou. Bom dia, 3153, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3153. Solo 607, pushback, acionamento na 5. Solo 607, aguarde o instante para o push acionamento. Após o táxi da aeronave da companhia, sua cauda está livre. Puxa, chama para o táxi. Após passagem da companhia, cauda está autorizada para o 607. Solo Gol 904, toque para táxi no 60, aborto 3 horas e 30, autonomia alternada Campinas. 804, livre o táxi, seguindo a aeronave da companhia no 612. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, bom voo e bom dia. Juliette Alfa, seguindo a aeronave da companhia, lá 1895, bom dia, 904. Solo no 642 com 100 a bordo para o táxi com 3 horas e 15 autonomia, São Fernando, Salvador. Livre o táxi, uma centena a bordo, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, bom dia. Juliette Alfa, 1895, ponto de espera da 10, no 642. O Gol no 607, vai aguardar a passagem de duas aeronaves da companhia, sua cauda, ok? Tem mais uma iniciando o táxi aqui no portão 10, se estiver liberado, tá livre, poxa. Pode passagem da segunda aeronave da companhia, está autorizado, 607. Azul 4069, tá pronto o táxi, 112 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 10 de autonomia. O Azul 4069 vai dar passagem a duas aeronaves da Gol à sua direita e segui-las como número 3 para o ponto de espera, ok? NH-1014, quando pronto a torre 1895, bom dia. A gente vai passar de duas aeronaves da Gol à direita, vai ser o 3, quando pronto a torre 1895. Obrigado, bom trabalho. Salvador, Gol no 1895, está no 2, pronto para o puxamento de funcionamento. Convém com a equipe de solo, após o táxi do Gol à sua cauda, do Azul, perdão, à sua cauda, está livre o puxa para o táxi. Eu vou 1715. Após a aeronave, o Gol no 3153 vai aguardar um instantinho antes da Juliette. A aeronave da Gol está aguardando, vai iniciar o push no portão 5. Assim que ele tiver terminado o pushback, seu ingresso é Juliette para o portão 9. 7-3153 ainda vai aguardar o pushback da aeronave no portão 5. Salve, boa noite, 04. Boa noite, 04, você. Ah, o Livre Juliette, ponto de espera ou aguarda o Azul? Não, é o senhor, o Azul está aguardando o senhor, ok? Afirmativo, noite 04, você. Salvador, bom dia, Gol 897 com a Juliette. 897, bom dia, copia o 360 para Confins. Copia. Gol 897, autorizado para Confins, nível de voo 360 pela Alper Zulu 16, decola da 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. Transponder é 5141, controle em 1980, Cotege. Frisou Confins no 360, decola da 10, com curva direita na da El Leda, após Bride. Transponder 5141, controle 198 e é via rota do plano de voo. Gol 1897. 1897, correto, confirmando da El Leda Bridge e Upper Zulu 16 para Confins, chame pronto para o push, acionamento. Chama pronto para o push, gol 1897. Paulo, gol 605, prospecto acionamento, portão 3. Aguarde, no 605 é o número 2 no setor, expectativa de 3 minutos, ok? Aguarde. 3 minutos aguardando. Próximo, Salvador, cordial, bom dia, papá, Romeu, bom. Papá, Romeu, Fox Lima, pra Siri, 500 pés, é isso, confirma? Ah, isso, meu comandante. Ok, apenas confirme o pátio que se encontra, é a pista que utiliza, 17? 17, pode ter colado o pátio que é autorizado. Ok, ciente, o Papa Romeu Fox Lima, está autorizado para Barra Grande, Siri, 500 pés direto pela linha do litoral, decolando da 17 para a curva direita para o corredor Axé, ou perdão, para a linha do litoral. O transponder é 01142 e o controle em 1980, contexto. Comandante, nosso controle é 1890, nosso transponder é 0142, decola na 1 no 7, recurva à direita, mantendo o centro perto da linha do litoral para a gente. Esse é o Romeu Fox. O Romeu Fox Lima, chame a torre agora 1895 para acionamento, táxi, decolagem. Qual é o PLB? 01. Zero único, ok, bom voo, até o regresso, Romeu, Fox Lima. 3245, vai terminar. Mike Juliette Romeu, 500 pés, voo local, Salvador, Salvador, qual o setor? Ok, o Mike Juliette Romeu está autorizado. Voo local Salvador, Salvador, 500 pés, para sobrevoo do Parque Pituaçu e paralela. Decolando a 17 para a curva à direita, para a linha do litoral. O transponder é 0171 e o controle em 1980. Potência. No 804, decolado aos 48, 198, boa viagem. 198, bom dia. 12. Bom voo, até o regresso, Mike, o Gatinho Mel. Logo 1607 para o táxi, 190 a bordo, 4 horas, Galeão. 1607, aguarde um instante para iniciar o táxi, ok? Aguardo. Portão 3153, está livre o seu ingresso, via Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, TAN 3153. O Gol 607 vai observar o TAN, assim que ele estiver taxiado à sua frente, está livre o push, perdão, está livre o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá torre 186, o Kinega 1014, bom voo. Para passagem do TAN, via Juliette, está autorizado Juliette Alfa, 186 no 04. Bom dia, bom trabalho, 607. Tomara 605, pode iniciar no 3, amigo. Tomara aeronave a sua cauda, ok? Assim que a aeronave da companhia tiver taxiado a sua cauda, está autorizado o seu inicial, ok? Você pode coordenar com o pessoal de sala aqui então, né? Afirmativo. Obrigado. Salvador, o total 9919. Bom, 1715, quanto para cá? O total 9911, aguarde um instante, é o número 2 para a cópia, ok? A sua escuta para a cópia, total 9911. Dorgo 1715, pronto para. Táxi com 183, bora a zona ambiente, 3 horas e 50, até na campinha. Vai ceder a passagem à aeronave da companhia à sua direita em instantes, assim que tiver avistado a aeronave passando, ingresse via Índia, portão, perdão, via Índia e Alfa, ponto esperada 10. Quando lá, torre 1895, tenha um bom dia. Após a aeronave, 1895, voo 1715. Oi, o 5973 na escuta da torre. Salvador, bom dia, o TAN 3597, gente, a Juliette para a cópia. 3597, Brasília 380, será autorizado, é o número 3 para a cópia, aguarde. Escuta, aguardando. Azul 4069, adequado 51, controle 1198, bagagem. Rio 5973 está autorizado para Recife, nível de voo 310 pela Upper Whisky 58. Decolada 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é o 5163, o controle em 198. Cortejo. Autorizado 310, subida Puca, transição Caju. 58, código transponder 5163, controle de saída 1198. Correto, Rio 5973 está pronto para o push, não é isso? Afirmativo. Autorizado já o seu pushback, chame para o táxi. O Rio 5973, que negar 1014. Rio 14 chamará para o táxi. O Rio 5973, agradeço se puder chamar 123 decimal 4, assim que puder, ok? Salvador, Papa Romeu, Romeu, Fox. Salimo, táxi, São Paulo, Clash. Todos, São Paulo, Clash, Romeu, Fox. Número 42, chame Recife, 12545. 12545, bom dia, 1642 da Globo. Boa. Salvador, é o gol 1897. Pushback e acionamento no 08. Autorizado no 897, chama para o táxi. Chama táxi no 897. Total 9911, tá na escuta para cópia? Afirmativo, prossiga. Total 9911, autorizado para Fortaleza, nível de voo 310, pela Apazulu 19. Decola da 10, mantém a proa até 2.000 pés, após curva à direita, corrijo, curva à esquerda, após 2.000 pés ou 3 milhas, para interceptar radial 350, até 20 milhas náuticas do Salvador, após voo para a posição Albu e em seguida para a posição Frote. O transponder é 5162 e o controle 198, corteja. Positivo, então, autorizado conforme 310, Fortaleza, Upper do Luna 9, decola pista 10, 2.000 pés esquerda para o 350 até 20 milhas, a radial 350 até 20 milhas. Após a proa Albo, Frote, 5162, transponder, 19.8, controle de saída, total 9911. 9911, correto, cotejamento, chame para o push, acionamento no pátio 3. Chamaremos para o pushback acionamento total. São 5, tá pronto? Pronto. Ali, aí mantém a pista no zero. Sim, mantém. Segue no 35, bom dia, noite, zero mais. Boa. Curva direita, subida é gole, transição o fito. Transponder é 5160, controle em 19.8. Autorizado para Brasília, o nível 380. Decola via Upper Zulu 17, decola da 10, com curva direita no perfil da Gole, o Fito, transponder 5160, controle 19, decimal 8, 3597. Tá 3597, correto, cotejamento, chama para o puxa acionamento. Chama puxa acionamento 3597. Eu já tenho estimado para pouso em Siri. Aí mais 45 minutos. Ok, 0855 mais 45, anotei. Chame no Través de Farol da Barra. Chama na Través de Farol da Barra, Romeu Foquinha. O autorizado a iniciar o push aí no portão 7. Qual a sua posição aí no pátio 3? É o segundo ao lado da Aero Brasil, aqui, o segundo da, do seu lado pra cá. Ok, coordenei com a equipe de solo, a possibilidade de push simultâneo aí com o Rio, o Kenegal no 014, chame para o táxi. Posição no seu táxi. Segundo na 605, na 46, Boy 330, Campinas. Manu. Livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, a torre 1895, bom voo. 95, bom dia. Romeu, fora. Decolada 56, via litoral 198, para volta, Romeu. Linha do litoral, 500 pés, Romeu. No 7, no 5, 80 graus, 4 nós, decolagem autorizada. Intensivo decolagem, 7, no 5. Salvador, boa noite, 05, ponto espera 10, pronto. 937 companhia, aliás, mantém após o voo 1605. Aliás, mantém 10 no 605 após a live da companhia. Bom, leite. Vou ingressar na linha do litoral, 500 pés. Na sua escuta permanente, Romeu. Positivo, capitão. Salvador, trip 554, parou, pushback, acionamento, posição 612, abate 3. Kitango Juliette, coordene com a equipe de solo, o senhor será o número 3 para o push aí no setor. Ok, aguarde um instantinho, o Mike Tango Juliette. É o trip 554, senhor. Perdão, trip 55 no 4, é uma TR da trip, não é isso? Não, estou correndo com a equipe de solo, tem uma aeronave da Rio puxada a sua cauda agora. Assim que ela estiver liberada, está livre o seu push, chama para o táxi. Faz a passagem do tráfego da Rio, prossegue coordenação com a equipe de pátio, trip 55 no 4. Olhe. Gol 1715, este é o controle Salvador, contato radar. Incrível para a decolagem, 80 graus, 4 plus. Cristiano, 60. Torre Salvador, é o gol no 897, ponto de espera, pronto. Gol no 897, bom dia, aliás, mantém a pista 10. Ali mantém na 1-0, gol no 897. 4069, chame Recife, 1251, no caso negativo, 13325. Puro 3325, 4069, bom trabalho. Boa. Olha o papapá, Mike Juliette Romeu, lá através do parque de pitação, setorizado por uma direta do terminal de São Joaquim. Livre! Livre, grato. Bolo 605, decolado ao 00198, tem uma viagem. 198, bom dia. Correia, bom dia, bolo 605. 605, este é o controle, meu cordial, contato radar. Bom dia, na frente, pois. Graus, 49, decolagem autorizada. Decolagem da 1-0, gol 897.